A fechar o 11, a terceira parte, quando sou o seu cativo, página 95. Capítulo 7, Fé nos documentos. Inverness, 25 de maio de 1968. O envelope de Linklater chegou com o correio da manhã. Olha que gordo é, exclamou Brianna. Chegou algo. A ponta do seu nariz estava avermelhada pelo entusiasmo. É o que parece, reconheceu Roger. Ainda que ele exteriorizasse um ar de serenidade, vi bater o pulso no seu pescoço. Pegou no envelope e sopesou-o. Depois cortou a aba com o polegar e tirou um feixe de páginas fotocopiadas do envelope. A primeira página, no estacionário da universidade, sobressaía. Peguei nas folhas e li em voz alta e um pouco trêmula. Prezado Dr. Wakefield, recebi a sua pesquisa sobre a execução de oficiais jacobitas pelas tropas do Duque de Cumberland, depois da Batalha de Culloden. A principal fonte que cito no livro a que você faz referência é o diário privado de um certo Lord Melton, ao comando de um regimento de infantaria às ordens de Cumberland, quando se deu a Batalha de Culloden. Anexas estão fotocopiadas as páginas pertinentes desse diário. Como verá, a história do sobrevivente James Fraser é estranha e comovedora. Fraser não é uma personagem histórica importante e não interessa para a minha própria obra. Mas com frequência pensei em pesquisar um pouco mais, com a esperança de determinar o que lhe aconteceu realmente. Se descobrir que sobreviveu à viagem até à sua propriedade, ficar-lhe-ia grato que me comunicasse. Sempre tive a esperança de que assim tenha sido. Ainda que essa situação, tal como a descreve Melton, fosse muito improvável. Saúda-o sinceramente. Eric Linklater. O papel chocalhava nas minhas mãos, por isso pousei-o cuidadosamente sobre a secretária. Muito improvável, disse Brianna, pondo-se na ponta dos pés para olhar sobre o ombro de Roger. Ah, ele regressou a casa, isso já sabemos. Acreditamos que assim foi, corrigiu Roger. Mas fazia-o só por cautela de erudito. O seu sorriso era tão amplo como o de Brianna. Quer tomar chá ou chocolate quente antes do almoço? A cabeça morena e encaracolada de Fiona assomou pela porta do escritório, interrompendo o entusiasmo. Tenho bolos de gengibre tirados agora mesmo do forno. Chá, por favor, disse Roger. Ao mesmo tempo, Brianna dizia: Ah, chocolate quente, perfeito. Fiona empurrou a mesa de rodas, onde transportava uma chaleira e um bule de chocolate quente, juntamente com o prato de biscoitos. Da minha parte, aceitei uma chávena de chá e instalei-me na poltrona com as páginas do diário de Melton. A fluida caligrafia do século XVIII era surpreendentemente perceptível, livre de arcaísmos, e em poucos minutos vi-me transportada para a propriedade de Leonard, imaginando o som das moscas esvoaçando, os corpos amontoados e o cheiro agreste de sangue derramado no chão. Para satisfazer a dívida de honra do meu irmão, não pude senão respeitar a vida de Fraser. Portanto, omiti o seu nome da lista de traidores executados na colina e dispus que fosse transportado até à sua propriedade. Não me sinto misericordioso ao fazer isso, tão pouco culpado com respeito às minhas obrigações para com o Duque, pois Fraser, que tem uma grande ferida purulenta na perna, dificilmente sobreviverá à viagem até a sua casa. Ainda assim, a honra impede-me de atuar de outro modo. Reconheço que me alegrou o espírito ao ver que o homem era retirado do lugar, ainda com vida, enquanto eu me dedicava à melancólica tarefa de sepultar os cadáveres dos seus camaradas. Aflige-me a matança que vi nestes dois últimos dias. Apoiei as páginas no joelho engolindo saliva com dificuldade. Uma grande ferida purulenta. Eu conhecia melhor do que Roger e Brianna a gravidade dessa lesão, sem antibióticos, sem um tratamento médico adequado, sem nem sequer os vulgares emplastros de ervas de que dispunham os curandeiros das terras altas. Quanto tempo terá demorado a viagem de Culloden a Brough-Tuarach numa carroça? 2 dias? 3? Como pôde ele ter sobrevivido em tal estado, deixado ao abandono? Mas chegou? A voz de Brianna interrompeu-me os pensamentos, respondendo a uma ideia similar expressa por Roger. Falava com singela segurança, como se tivesse presenciado todos os acontecimentos descritos no diário de Melton e estivesse segura do resultado. Chegou. Ele era o Dan Bonnet, tenho a certeza. O Dan Bonnet? Fiona, que estalava a língua ao ver intacta a minha chávena de chá já fria, olhou surpreendida para ela. Ouviu falar do Dan Bonnet? Tu ouviste? Roger olhava para a jovem caseira com ar atónito. Ela assentiu, esvaziando calmamente a minha chávena no vaso da aspiração para enchê-la outra vez com chá acabado de fazer. Sim, a minha avó contou-me muitas vezes essa história. Conta-nos. Brianna inclinou-se para a frente, muito atenta, com a chávena de chocolate quente entre as mãos. Por favor, Fiona, como é a história? A rapariga pareceu um pouco surpreendida ao ver-se subitamente no centro de tanta atenção, mas encolheu os ombros, bem disposta. Bem, é só a história de um seguidor do Bonnie Prince. Na grande derrota de Culloden morreram muitos, mas 4 escaparam. Um homem fugiu do campo de batalha e atravessou o rio a nado, mas os ingleses perseguiram-no. No caminho entrou numa igreja onde celebravam o ofício e implorou misericórdia ao sacerdote. Assim como o padre, as pessoas compadeceram-se dele e ofereceram-lhe as vestimentas do padre. Quando os ingleses invadiram a igreja, momentos depois, ele estava em pé no púlpito, pregando o seu sermão com uma poça entre os pés por causa da água que lhe jorrava da barba e da roupa. Os ingleses supuseram que se tinham enganado e continuaram o seu caminho. E foi assim que o homem escapou. E na igreja, todos disseram que nunca tinham escutado um sermão tão bom. Fiona riu histericamente, enquanto Brianna franzia o semblante e Roger fez cara de desconcerto. Esse era o Dan Bonnet? Estranhou. Eu achava que... Não era esse. O Dan Bonnet foi outro dos homens que escaparam de Culloden. Voltou à sua propriedade. Mas como os Sassenachs perseguiam os homens em todas as terras altas, passou 7 anos escondido numa gruta. Ao ouvir isto, Brianna deixou-se cair contra o encosto, lançando um suspiro de alívio. E os seus arrendatários chamavam-lhe Dan Bonnet para não o trair, pronunciando o seu nome, murmurou. Conhece a história? Perguntou Fiona, estupefacta. Assim era, sim. E a tua avó contou-te o que lhe aconteceu depois? Requereu Roger. Sim, essa é a melhor parte. Acontece que, depois de Culloden, houve uma terrível fome. As pessoas não tinham nada que comer nas colinas. Em pleno inverno, os ingleses tiravam-nos de suas casas, fuzilavam os homens e ateavam fogo às suas casas. Os arrendatários do Dan Bonnet deram-se melhor do que a maioria. Mas ainda assim, chegou o dia em que se acabou a comida e os estômagos ressoavam de manhã à noite. Não havia caça no bosque, nem cereais nos campos, e os bebés morriam nos braços das mães por falta de leite para alimentá-los. Ao ouvir aquelas palavras, percorreu-me um arrepio. Vi os habitantes de Lallybroch, pessoas a quem eu tinha amado, abatidas pelo frio e a fome. Não era só o espanto que me tomava, senão também a culpa. Eu encontrava-me a salvo, abrigada e bem alimentada, em vez de compartilhar o destino deles. tinha-os abandonado, tal como Jamie queria. Olhei para Brianna e o peso no meu peito cedeu um pouco. Ela também tinha passado esses anos a salvo, com agasalho, comida e amor, porque eu tinha feito o que Jamie queria. Então o Dan Bonnet criou um plano audaz, continuou Fiona. A sua cara redonda brilhava com a dramaticidade do relato. Fez com que um dos seus arrendatários se apresentasse aos ingleses e o denunciasse. Tinham posto um bom preço pela sua cabeça, por ter sido um grande guerreiro do príncipe Eduardo. O arrendatário cobraria o ouro da recompensa e usá-lo-ia para as pessoas da propriedade, imagino. E, claro, diria aos ingleses onde podiam capturar o Dan Bonnet. Cerrei a mão com tanta força ao ouvir isto que até arranquei a delicada asa da minha chávena. Capturaram-no? Grasnei rouca pelo choque. Enforcaram-no? Fiona piscou os olhos. Claro que não, assegurou. Isso era o que eles queriam, contou-me a minha avó. Julgaram-no por traição, mas no final só foi encarcerado. E o ouro passou para as mãos dos seus arrendatários, que sobreviveram à fome, concluiu alegremente, como se fosse um final feliz. Por Deus, sussurrou Roger, pousando a chávena com o olhar perdido no nada. Encarcerado? Dizes isso como se fosse uma sorte, protestou Brianna, que tinha os cantos da boca tensos pela aflição e os olhos acesos. Assim é, confirmou Roger, sem atender ao mal-estar da jovem. Não eram muitos os cárceres onde os ingleses prendiam os jacobitas e todos têm registros oficiais. Não te deste conta? O seu olhar passou da expressão de desconcerto de Fiona ao semblante carregado de Brianna. Depois pousou o olhar em mim, com a esperança de que eu tivesse compreendido. Se ele foi encarcerado, posso encontrá-lo. Voltou-se para as estantes que cobriam três paredes de escritório, onde se encontrava a coleção de objetos jacobitas do defunto reverendo Wakefield. Ele está aqui, apontou com suavidade, no registro de uma prisão, num documento. É uma prova real. Voltou-se outra vez para mim. Ao ser encarcerado, voltou a fazer parte da história escrita. Iremos encontrá-lo em algum lugar. E saberemos que foi ele, sussurrou Brianna, quando o puseram em liberdade. Roger apertou os lábios, para não dizer a alternativa que lhe saltava à mente, como tinha saltado à minha, ou quando morreu. Sim, efetivamente, disse, pegando-lhe na mão. Os seus olhos encontraram-se com os meus, muito verdes e misteriosos, quando o puseram em liberdade. Uma semana depois, a fé de Roger nos documentos mantinha-se incólume. Não se podia dizer o mesmo da antiga mesa do reverendo Wakefield, cujas finas pernas rangiam de maneira alarmante sob a sua desacostumada carga. Se puser mais alguma coisa em cima, vai-se abaixo, observou Claire, ao ver que Roger esticava despreocupadamente a mão com a intenção de lançar outra pasta sobre a pequena mesa. O quê? Ah, claro. Mudou de direção em pleno movimento, procurando em vão outro lugar onde pôr a pasta, e por fim decidiu depositá-la no chão a seus pés. Acabo de terminar com Wentworth, disse Claire, assinalando com o pé uma precária pilha feita no chão. Já chegaram os registros de Berwick? Esta manhã. Mas onde pus isso? Roger lançou uma olhadela confusa pelo quarto que se parecia muito ao saque da Biblioteca de Alexandria, um momento antes de ter sido acendida a primeira tocha. Esfregou a testa, num esforço para se concentrar. Depois de ter passado uma semana inteira a folhear, durante 10 horas por dia, registros, manuscritos, cartas e diários privados ou públicos de diretores de prisões, à procura de algum rastro oficial de Jamie Fraser, começava a sentir que alguém lhe tinha passado papel de lixa pelos olhos. Era azul, disse por fim, Recordo claramente que era azul. Enviou-me o McAllister, um professor de história do Trinity College. O Trinity usa grandes envelopes azul claros com o brasão. Pode ser que a Fiona o tenha visto. Fiona! As horas avançaram. Na cozinha ainda havia luz. No ar perdurava um reconfortante cheiro a chocolate quente e ao bolo de amêndoas acabado de fazer. Fiona jamais abandonava o seu posto enquanto houvesse a mais pequena possibilidade de alguém precisar de comida. Assim, a sua cabeça encaracolada assomou da cozinha. O chocolate quente já está. Ia tirar o bolo do forno. Roger sorriu-lhe com profundo afeto. Fiona não sabia nada de história e só lia revistas femininas, mas nunca questionava as atividades do seu patrão. Tirava o pó, calmamente, dos montes de livros e papéis, sem se preocupar com o seu conteúdo. Obrigado, Fiona, disse ele. Só queria perguntar se tinhas visto um envelope azul, grande e gordo, mais ou menos assim, indicou o tamanho com as mãos. Chegou com o correio da manhã, mas não sei onde o deixei. Na casa de banho, lá em cima, respondeu ela de imediato. Há um livro muito grande, com letras douradas e a imagem do Bonnie Prince, e três cartas que foram acabadas de abrir, e também a fatura do gás. Um claro ding, emitido pelo relógio do forno, fez com que se retirasse a toda a pressa, afogando uma exclamação. Roger subiu os degraus dois em dois, sorrindo, rejubilando com a prodigiosa memória de Fiona. Desceu com mais lentidão, trazendo o envelope azul nas mãos, e perguntou-se o que teria pensado o seu defunto pai adotivo daquela pesquisa que empreendera. Estaria metido nela até às sobrancelhas, sem dúvida alguma, murmurou para dentro. Rememorou uma imagem vívida do reverendo, com a calva brilhante sob os antiquados lustres, andando entre o escritório e a cozinha, onde a anciã senhora Graham, a avó de Fiona, lhe satisfazia as necessidades materiais durante os seus ataques de erudição noturna, tal como fazia agora a sua neta. Estava pensativo ao entrar no escritório. Nos velhos tempos, quando o filho seguia geralmente a profissão do pai, fazia-o só por conveniência, para manter o negócio da família. Ou existia alguma predisposição familiar para certo tipo de trabalho? Claro que isto não se aplicava a toda a gente. Havia sempre pessoas a deixar as suas casas, que rumavam a outras paragens, que tentavam coisas desconhecidas do seu círculo familiar. Se assim não fosse, provavelmente não haveria inventores ou exploradores. No entanto, parecia haver uma certa propensão de algumas famílias para algumas atividades, apesar da democratização da educação e da facilidade de viajar. Mas, na realidade, pensava em Brianna. Observou Claire, que mantinha a cabeça inclinada sobre a secretária, e deu por si a perguntar-se até que ponto a rapariga se parecia com ela e em que proporção ao obscuro escocês, guerreiro, agricultor, cortesão, senhor feudal, que a tinha gerado. Os seus pensamentos seguiam aquela linha quando, 15 minutos depois, Claire fechou a última pasta do montão e ergueu-se com um suspiro. Em que estás a pensar? Perguntou, esticando a mão para a chávena. Nada de importante, respondeu Roger com um sorriso, saindo dos seus devaneios. Pensava apenas no que nos leva a ser o que somos. Como chegou a ser médica, por exemplo? Como cheguei a ser médica? Claire inalou o vapor do chocolate quente e, decidindo que estava muito quente, depositou de novo na secretária entre livros, registros e folhas rabiscadas. Depois esfregou as mãos. Como chegaste a ser historiador? Mais ou menos honradamente, respondeu ele, sentando-se no cadeirão do reverendo. Apontou para o acumulado de papéis e pequenos enfeites que o rodeavam. Fui criado no meio de tudo isto. Quando mal sabia ler, já perambulava pelas terras altas com meu pai, à procura de objetos arqueológicos. Suponho que continuar a fazê-lo era o natural. E, senhora? Ela espreguiçou-se para aliviar os ombros, depois de muitas horas a mantê-los encurvados sobre a secretária. Brianna, não conseguindo permanecer desperta, deitara-se uma hora antes, enquanto Claire e Roger continuavam a pesquisar os registros administrativos das prisões inglesas. Bom, no meu caso aconteceu algo similar, disse ela. Não que tenha decidido subitamente dedicar-me à medicina. Um dia dei-me conta de que tinha praticado a medicina durante muito tempo, de que já não o fazia e de que sentia falta de o fazer. Esticou as mãos na secretária, flexionando os dedos longos, com as unhas polidas, em forma de curva. Há uma velha canção da Primeira Guerra Mundial, sussurrou, pensativa. Os velhos camaradas do tio Lamb cantavam-na às vezes, quando ficavam até tarde e se embebedavam. Era algo assim. Como farás para retê-los na colina agora que viram Paris? Interrompeu-se com um sorriso irónico. Eu tinha visto Paris. Afastou os olhos das suas mãos, alerta e presente, mas com rastros de nostalgia nos olhos. E muitas coisas mais. Cayenne e Amiens, Preston e Falkirk, o Hôpital des Anges e a suposta sala de operações Léor. Tinha atuado como médica em todo o sentido. Atendia partos, imobilizava ossos fraturados, suturava feridas, tratava febres. Encolheu os ombros. Havia muitas coisas que eu não sabia, é claro. Por isso, decidi estudar medicina. Mas a diferença não foi muita, sabes? Afundou um dedo nas natas que boiavam no seu chocolate quente e lambeu. Tenho um diploma médico, mas já o era muito antes de pisar a universidade. Não pode ter sido tão fácil. Roger superou a sua chávena, estudando-a com franco interesse. Não eram muitas as mulheres que então estudavam medicina. Agora mesmo não são tantas. E além disso, tinha uma família. Não, não posso dizer que tenha sido fácil. Claire olhou-o com ar trucista. Esperei que a Brianna começasse a escola, claro. E até que pudéssemos pagar alguém para que se encarregasse de cozinhar e limpar. Mas, encolheu os ombros com um sorriso irónico, passei vários anos sem dormir. Isso ajudou um pouco. E o Frank também me ajudou, ainda que pareça estranho.